uma menina que eu vou te contar. Ela é muito inteligente, adora conversar. Quando as coisas parecem se normalizar, fico sabendo que ela fala e começo a me irritar. Então, Luísa, o que você tem que inventar? Paciência é mais uma pra aguentar. Então, Luísa, o que você tem que inventar? Dica.